Olha, eu nasci pra ser prioridade, viu? Porque opção eu tenho várias. Léo Max, o rei das indiretas. Seu nome na tela eu tinha que recusar, mas meu dedo não consegue. Na verdade, eu tinha que te odiar, mas meu corpo te impede. Eu espero, eu confesso, toda sexta-feira seu louco voz de álcool. Eu tinha que me valorizar, urgentemente eu preciso te superar. Você me trata como tensão da madrugada. Sou aquela mensagem não visualizada que você só responde depois da balada, depois que não pega nada. Você me trata como tensão da madrugada. Eu só viro saudade depois da cachaça. Eu sou a cama que você deita, balança e vaza. Amor que é bom, amor que é bom. Nada. Alguém me segure pra não beber. Eu espero, eu confesso, toda sexta-feira seu louco voz de álcool. Eu tinha que me valorizar, urgentemente eu preciso te superar. Você me trata como tensão da madrugada. Sou aquela mensagem não visualizada que você só responde depois da balada, depois que não pega nada. Você me trata como tensão da madrugada. Eu só viro saudade depois da cachaça. Eu sou a cama que você deita, balança e vaza. Amor que é bom, amor que é bom. Como tensão da madrugada. Eu só viro saudade depois da cachaça. Eu sou a cama que você deita, balança e vaza. Amor.